Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a prefeita do município de Joaquim Felício foi recebida pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prefeita contratou a empresa lotérica dela e da Nora, de forma direta e sem qualquer formalidade legal, para recolher impostos municipais. Além disso, a empresa não repassou aos cofres municipais mais de R$11 mil referentes a IPTU pago nos exercícios de 2010 e 2011. O MPMG apurou ainda que esses valores foram lançados manualmente nos próprios talonários, apenas com a assinatura da pessoa responsável pelo recebimento, sem a devida autenticação eletrônica ou por meio de máquina. A Procuradoria de Justiça, especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais requer, na denúncia, que a prefeita seja condenada com base no artigo 89 da Lei de Licitações, por ter dispensado a licitação fora das hipóteses legais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.